não, não tá incondicional. Ele foi liberado. Boca de urna pro meu cliente. Ah. Adora o charuto, né, Flavinho? Mãe, vambora. Vamos lá. Vende o seu bagulho aí. Olha, vai. A Angélica não vai poder. Não, horário reservado de grátis. Não aí, vai querer falar do de nada shopping, não? Vambora. De nada, lógico. Fala aí. Ô, louco, vou falar sim. Meu amigo, minha amiga. Por favor, você pode colocar um fundo de comercial pra mim? Fundo de comercial, Paulo Roberto. Porque esse fundo aí não tá dando certo, não tá dando resultado. Vambora, mãe. Eu quero uma música de fundo. Música de fundo pro comercial. Vambora, mãe. Detona. Mãe. Quê? Que isso? Eu não vou vender caixão, não? Não, que caixão? Eu ouvi direito a música. Que música? Eu sou calma. Que isso, Barbosa? A música espacial, mãe. É pra vender foguete? Não, que... Que vender foguete, eu não tô fabricando foguete ainda. Paulo Roberto, muda que não colou. Essa de nada certo. Shopping é o rabo do foguete. É, só uma pode música, ser. Eu quero uma música de pique. Música de pique. Era meia-noite. Não, que era meia-noite, mas. As vacas pulavam de galho em galho. Não, nem isso, que vaca pulava de galho em galho. E os passarinhos em seus pastos. Não, vambora, mãe. Vambora, é a música de pique aí, ó. Essa é boa. Vamos lá. Vamos lá, vende o peixe. Meu amigo, minha amiga, não é peixe não, Barbosa, tá, é o shopping. Tá, é posto de inspeção, vai, fala do shopping. Meu amigo, minha amiga, você não pode ser um consumidor consumista se não tiver... Peraí, esculachou aqui. O que foi? Não, estragou o comercial. Ô, Paulo Roberto, mantém aquele fundo. Eu tava fundo. No pique vai, aqui, vai. Quando eu ia anunciar o podruto. Você não pode ser o quê? Um consumidor? Consumista. Consumista, sim. Se não tiver os cartão de crédito do De Nada Shopping. Cartão, nós temos o como de é nada. O nome do cartão de crédito do De Nada Shopping? São dois cartões, é o De Nada Card. De Nada Card? E o De Nada Card Internacional. Ah, sim. Que Express. Express? É. Tá certo. Tá rindo o quê, mãe? Tá... O cartão que os juros não arde. Ah, os juros não arde? É, tudo que arde cura, tudo que aperta segura. Ah, sim, de nada card, no cartão nada... que os juros não arde, pra rimar, é posso, isso? Posso, uai, por que você tá falando que arde? Ah, vambora, mãe. No de nada card, você paga só 38% de juros por semana. Que isso? Peça agora mesmo o seu de nada card pelo telefone de nada shopping. É o telefone mais famoso do... 0900! Isso. 17171! No ramal... 171! Ai, eu não aguento mais esse anúncio do telefone. Eu também não aguento mais. Mas de nada, card, é o cartão de crédito da mãe de nada que aceito em mais de 4 estabelecimentos comercial no Acre. No Acre, mãe? Ah, meu Deus do céu. Vai, Maurício, você tá pensando que é sério isso? Vamos aqui ao nosso segundo assunto aqui, é uma consulta do ouvinte... João Carlos Rezende. Vamos ouvi-lo. Ele mora na rua Assis Carneiro, na Piedade. Perfeito. Pergunta aqui. Mãe de nada. Ei, pode falar, Carlinho, querido. Outro dia, mãe de nada, eu entrei na cozinha aqui da minha casa. Ah. E a minha sogra estava conversando com a minha mulher. Ah. Na hora eu ouvi a minha sogra dizendo assim. O quê? Quem mandou você casar com banana? Quem mandou você casar com banana? Ai, ai, ai. Ai, ai, ui, ui, ui. Mãe de nada, como interpretar essas palavras da minha sogra? Meu, olha. Olha aí, Barbosa. O que é, mãe? Esse barulho aí, ó. Tá, já ouvi o barulho, o que tem? É a pianada transcendental. Tá, qual o conselho que a senhora dá pro nosso ouvinte, João Carlos? Isso aí, ô Carlinho, isso aí devia de ser consulta paga. Que consulta paga, mãe? Porque tem que pesquisar muito aqui, Barbosa. Tem que pesquisar muito, então é questão difícil. Tá. É pergunta cabeluda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer as contas. Você entrou na cozinha, né? Entrou na cozinha. A sogra falou pra filha. Quem mandou você se casar com esse banana? Isso. Aí, olha. Faz as suas contas aí, mãe. Vai na numerologia nessa, deixa né? Deixa eu fazer as contas aqui. Vai. Olha, sogra no horóscopo chinês é jararaca. Não, não é isso, não. Que isso, mãe? Banana no horóscopo chinês é macaco, que é 12. Macaco, que é 12, 13, tá 12, 25. Sim. Cozinha, que era o cômodo da casa onde aconteceu esse episódio triste. Sim. É número 1. Número 1. Nos números cabalísticos. 13, 12. Cozinha nos cabalísticos é 1. Tá, 13, 12, 25 com mais 1, 26. Não, senhor. 25 menos 1, porque a coisa é uma coisa negativa. Então tira 1. Menos 1, 24. 24. Já tá 24 tua conta, mas eu não entendo isso, sabe? Eu já vi tudo aqui. Olha, a sogra queria dizer com esta frase da banana que você é um grande sujeito. e ainda daria uma ótima vitamina. Ah, mãe, um abraço, pode tá ser bom. Com a véia ou sem a véia. Tá, com a véia ou sem a véia. Com a véia. No caso, é. A sogra. Exatamente. Ah, obrigado, aquela mãe. A vaca velha. Não, mãe, obrigado, mãe. De nada. Que coisa. Francisco.